Fecheiro 33. Um dia poderemos sentar-nos os dois à mesa a beber vinho branco ou cerveja ou lá o que for, a falarmos deles, disse ela. De Petir, Fanabel e de Charlotte e de Julian e de tudo isso. Mas não agora. Agora quero separar o que é importante do que não é importante, o substancial do místico. E gostava que fizesse a mesma coisa. Estou a perceber a tua ideia, disse ele. Ressentido, procurou os fósforos. Ah, não tinha fósforos. Tinha-os dado àquele velhote. Ela meteu a mão no bolso das calças, tirou um isqueiro de ouro e acendeu-lhe o cigarro. Obrigado, disse ele. Sempre que centramos a nossa atenção neles, disse ela, o efeito é sempre o mesmo. Tornamo-nos passivos e confusos. Tens razão, disse ele. Estava a pensar no tempo que estivera no quarto de Liberty Street, às escuras, a tentar lembrar-se, a tentar compreender, mas finalmente estava ali, na casa. E exceto em duas ocasiões, na noite anterior, quando tocara no que restava de Townsend e quando tocara na Esmeralda, não tirara as luvas. Só de pensar nisso ficava assustado. Tocar nas molduras das portas e nas mesas e nas cadeiras que tinham pertencido aos Mayfair. Tocar nas coisas mais antigas, na arca das bonecas no sótão, que Rowan lhe descrevera, e naqueles horríveis boiões. Tornamo-nos passivos e confusos, repetiu ela, chamando-lhe a atenção. E não pensamos por nós próprios o que é exatamente o que temos de fazer. Concordo contigo, disse ele. Só gostava de ter a tua calma. Gostava de poder saber estas meias verdades e não andar às voltas na escuridão a tentar perceber. Não sejas peão no jogo de outra pessoa, disse ela. Descobre qual é a atitude que te dá mais força e mais dignidade, independentemente do que se possa estar a passar. Queres dizer, esforçar-me por ser perfeito, disse ele. O quê? Na Califórnia, disseste que achávamos que todos se deviam esforçar por ser perfeitos. Sim, me disse isso, não disse? Bom, acredito nisso. Estou a tentar descobrir qual é a coisa perfeita a fazer. Portanto, não reajas como se eu fosse um monstro. Lá por eu não desatar a chorar, Michael. Não penses que eu não sei o que fiz a Karen Garfield ou ao Dr. Lemuel ou àquela garota quando tínhamos ambas 7 anos. Sei, sei muito bem. Não era a minha intenção. Pois sim, disse ela num tom ligeiramente áspero. Não gostes mais de mim quando eu choro do que quando não choro. Rowan, eu não chorei durante um ano. Antes de te conhecer, comecei a chorar quando a Ellie morreu e depois chorei nos teus braços. Chorei quando recebi a chamada de Nova Orleans a dizer que a Deirdre tinha morrido e eu nem sequer a conhecia, nem sequer tinha falado com ela ou sequer a tinha visto. Chorei e chorei quando ontem a vi no caixão. Chorei por ela ontem à noite. E também chorei pela velha mulher. Bom, não quero continuar a chorar. O que eu tenho aqui é a casa, a família e a história que o Aaron me deu. Tenho-te a ti. Tenho uma boa chance contigo. E que razão tenho para chorar? Gostava eu de saber. Estava a olhar para ele zangada, obviamente furiosa com ele e com o conflito em si própria. Com os olhos cinzentos a faiscar na penumbra. Se não parares com isso, ainda me pões a chorar, disse ele. Ela não pôde deixar de rir. O seu rosto suavizou-se e a sua boca distendeu-se involuntariamente num sorriso. Está bem, disse ela. E há mais uma coisa que me pode fazer chorar. Tenho de te dizer, para ser absolutamente honesta, choraria se te perdesse. Ótimo, murmurou ele, beijando-a rapidamente antes de ela o poder impedir. Ela fez um ligeiro gesto para ele se sentar direito, para se manter sério e para escutar. Ele assentiu e encolheu os ombros. Diz-me, que é que tu queres fazer? Quer dizer, que é que queres mesmo fazer? Não estou a falar naquilo que esses seres querem que tu faças. O que é que sentes dentro de ti neste momento? Quero cá ficar, disse ele. Gostava de não ter estado ausente durante tanto tempo e não sei porque o fiz. Ok? Assim, sim, disse ela. Estás a falar de uma coisa real. Disso não tenhas dúvida, disse ele. Andei por aí durante horas, pelas velhas ruas onde cresci. Já não é o mesmo velho bairro. Nunca foi belo, mas agora está miserável e em ruínas. E deixou de existir. Ele viu de imediato a expressão de preocupação nos olhos dela. Sim, mudou, disse ele com um ligeiro sorriso cansado e de aceitação. Mas para mim, Nova Orleans nunca foi apenas aquele bairro. Nunca foi Annunciation Street. Era aqui o Garden District e a parte alta da cidade e o French Quarter e todos os outros sítios tão belos. Adoro a cidade e estou contente por ter voltado. Nunca mais me quero ir embora. Ah, disse ela. Sorriu e a luz incidiu na curva da sua face e no canto da boca. Sabes, não consigo deixar de pensar que estou em casa. Estou em casa. E aconteça o que acontecer em relação a tudo o resto, não quero sair daqui, de casa. Para o diabo com eles, Michael, disse ela. Para o diabo com eles, sejam eles quem forem. Até nos darem uma razão qualquer para sentirmos o contrário. Bem dito, disse ele sorrindo. Como ela era misteriosa. Uma intrigante mistura de aspereza e suavidade. Talvez o seu erro tivesse sido ter sempre confundido força com frieza nas mulheres. Talvez a maioria dos homens cometessem esse erro. Eles voltarão a vir ter connosco, disse ela. Têm de vir. E quando vierem, então pensaremos e decidiremos o que fazer. Sim, certo, disse ele. E se eu tirasse as luvas, eles viriam ter comigo? Mas não vamos reter a respiração até que isso aconteça. Não, disse ele com uma pequena gargalhada. Depois ficou calado, cheio de entusiasmo e, contudo, cheio de preocupação. Apesar de cada palavra que ela tinha dito o ter alegrado e feito sentir que a sua ansiedade se dissiparia a qualquer momento, deu por si a olhar para o espelho na outra extremidade da sala e a ver o seu minúsculo reflexo nele e os lustres repetidos, refletidos pelos dois espelhos, a desdobrarem-se vezes sem conta numa mancha difusa de luz prateada até à eternidade. Gostas de me amar? Perguntou ela. O quê? Se gostas de me amar? Pela primeira vez, a sua voz tremia nitidamente. Sim, adoro amar-te, mas é assustador. Porque não és como ninguém que eu já conheci. És tão forte. Sim, sou, disse ela numa voz pesada. Porque se quisesse podia matar-te neste instante e toda a tua força masculina não te serviria de nada. Não era a isso que me estava a referir, disse ele. Virou-se e olhou para ela e por instantes o seu rosto, na sombra, parecia indescritivelmente frio, com as pálpebras a meio-haste e os olhos a brilhar. Parecia má, como naquele instante na casa de Tiburon, à luz fria que entrava pelo vidro no quarto obscurecido. Ela endireitou-se no sofá, com um rostilhar tecido, e ele deu por si a retrair-se instintivamente, sentindo todos os seus pelos em pé. Era a mesma desconfiança profunda de quando se vê uma cobra na erva, a poucos centímetros de sapato, ou quando se percebe que o homem no banco ao lado, no bar, se virou e nos aponta uma navalha de ponta em mola. Mas que raio se passa contigo? Murmurou ele. Mas depois viu que ela estava a tremer e que as suas faces estavam com manchas rosadas e, contudo, de uma palidez cadavérica. E as mãos dela estenderam-se e depois retraíram-se quando ela as olhou e as apertou uma na outra, como se tentasse deter algo de indescritível. Meu Deus, eu nem sequer odiava a Karen Garfield, murmurou ela. Não a odiava, juro por Deus que. Não, tudo isso foi um erro, disse ele. Um terrível erro, e tu nunca mais voltarás a cometê-lo. Não, nunca, disse ela. Nem mesmo com a velha mulher. Juro que não acreditava realmente que conseguisse. Ele queria ajudá-la desesperadamente, mas não sabia o que fazer. Ela estava a tremer como uma chama nas sombras, com os dentes cravados no lábio inferior e a mão direita cruelmente enclavinhada na esquerda. Para, querida, para, estás a magoar-te, disse ele. Mas ela parecia feita de aço, inflexível, quando ele lhe tocou. Juro que não acreditei. Sabes, é como um impulso em que uma pessoa não acredita de todo. Estava tão zangada com a Karen Garfield. Era infame ela estar ali, entrar na casa de Ellie, tão estupidamente infame. Eu sei, eu compreendo. O que é que posso fazer para o neutralizar? Será que volta para dentro de mim e me queima por dentro? Não. Ela virou-se, erguendo os joelhos e olhando indiferente para a sala. Agora um pouco mais calma, embora os seus olhos estivessem invulgarmente dilatados e os dedos agitados, agarrando uma mão com a outra e depois largando-a. Estou admirada por não teres descoberto a resposta óbvia, disse ela. A resposta clara e simples. A que é que te referes? Talvez o teu objetivo seja simples? É matar-me? Meu Deus, como é que podes pensar uma coisa dessas? Aproximou-se dela, afastando-lhe o cabelo do rosto e puxando-a para si. Ela olhou para ele como se estivesse muito longe. Querida, ouve, disse ele. Qualquer pessoa pode tirar a vida a outro ser humano. É fácil, muito fácil. Há um milhão de maneiras. Tu conheces maneiras que eu não conheço, porque és médica. Aquela mulher, a Carlota, apesar de pequena, matou um homem que era tão forte que a podia estrangular com uma só mão. Quando eu durmo com uma mulher, ela, se quiser, pode matar-me. Tu sabes isso. Um bisturi, um alfinete de chapéu, um pouco de veneno letal. É fácil. E nós não fazemos essas coisas. Nada no mundo pode fazer com que a maioria das pessoas pense sequer em fazê-las. E tem sido assim contigo durante toda a tua vida. E agora descobres que tens um poder mutante, qualquer coisa que excede as leis da opção e do impulso e do autodomínio, qualquer coisa que exige uma compreensão mais subtil. E tu tens essa compreensão. Tens a força para conhecer a tua própria força. Ela sentiu, mas continuava toda a tremer, e ele via que ela não acreditava nele. E de certa forma, ele próprio não tinha a certeza de aceitar. Que é que adiantava negar? Se ela não controlasse aquele poder, voltaria inevitavelmente a usá-lo. Mas havia uma outra coisa que ele tinha de dizer e que tinha a ver com as visões e com o poder das suas mãos. Rowan, disse ele, tu pediste-me para tirar as luvas na primeira noite em que nos conhecemos, para te segurar nas mãos. Já fiz amor contigo sem as luvas. Apenas o teu corpo e o meu corpo. E as nossas mãos a tocarem-se, e as minhas mãos a tocarem em todo o teu corpo. E o que é que eu vejo, Rowan? O que é que eu sinto? Sinto bondade e sinto amor. Beijou-a na face, beijou-lhe o cabelo e afastou-lhe da testa com a mão. Tens razão em muitas das coisas que disseste, Rowan, mas não nisso. Não está destinado que eu te faça mal. Devo-te a minha vida. Virou a cabeça para ela e beijou-a. Mas ela continuava fria e a tremer e completamente fora do seu alcance. Ela pegou-lhe nas mãos e afastou-as lentamente de si, suavemente, assentindo, e depois beijou-o ternamente, mas não queria que ele lhe tocasse naquele momento, não adiantava nada. Ele ficou ali sentado durante algum tempo a pensar, a olhar para a comprida sala muito ornamentada, a olhar para os espelhos altos nas suas molduras escuras e esculpidas e para o piano Bogendorf, cheio de pó ao fundo, e para os cortinados como compridas faixas de cor desbotada na penumbra. Depois pôs-se de pé. Não conseguia estar mais tempo quieto. Começou a andar de um lado para o outro à frente do sofá e deu por si junto à janela lateral, a olhar para o alpendre sombrio. — O que é que disseste há instantes? — perguntou ele virando-se. — Disseste qualquer coisa sobre passividade e confusão? — Bom, Rowan, isto é que é confusão. Ela não lhe respondeu. Estava ali encolhida, de olhos fixos no chão. Ele voltou para junto dela e abraçou-a, tirando-a do sofá. As faces dela continuavam com manchas rosadas e muito pálidas. As suas pestanas eram escuras e compridas, a olhar para baixo. Ele encostou ternamente os seus lábios à boca dela, não sentindo resistência, quase como se ela não se apercebesse, como se fosse a boca de alguém que estivesse inconsciente ou profundamente adormecido. Depois, ela voltou lentamente à vida, passou as mãos em volta do seu pescoço e retribuiu-lhe o beijo. Rowan, existe um padrão, murmurou-lhe ele ao ouvido. Existe uma grande teia e nós estamos no meio dela. Mas eu acredito agora, como acreditava antes, que as pessoas que vieram ter comigo, as pessoas que fizeram com que nos conhecêssemos, eram boas. E aquilo que elas pretendem de mim é uma coisa boa. Tenho de descobrir, Rowan. É forçoso que descubra. Mas sei que é uma coisa boa, exatamente da mesma forma que sei que tu és boa. Ouviu-a suspirar, encostada a ele, sentiu os seus seios quentes erguerem-se contra o seu peito. Quando ela finalmente se afastou, foi com grande ternura e beijando-lhe os dedos ao largá-los. Rowan dirigiu-se para o centro da comprida sala. Parou sob o arco alto e largo que dividia a divisão em duas salas e olhou para o lindo teto trabalhado e para o remate curvo do arco junto às cornijas. Parecia estar a estudar aquilo. Parecia perdida na contemplação da casa. Ele sentiu-se magoado e calado. Aquela troca de palavras tinha-o magoado. Não conseguia libertar-se de uma sensação de angústia e suspeita, embora não fosse suspeita em relação a ela. — Que raio! — murmurou ela, como se falasse consigo própria. Mas parecia frágil e insegura. A luz do sol, poeirenta, filtrava-se pelo alpendre fechado à rede e incidia sobre a cera âmbar das velhas tábuas. Os grãos de poeira rodopiavam em volta dela. Palavras, palavras, apenas palavras, disse ela. A jogada seguinte é deles. Já fizeste tudo o que podias. Eu também. Estamos aqui. Eles que venham ter connosco. Sim, eles que venham. Ela virou-se para ele, convidando-o em silêncio a aproximar-se, com uma expressão implorativa e quase triste. Uma fração de segundo de temor chocou-o e deixou-o vazio. O amor que sentia por ela era-lhe tão precioso e, no entanto, tinha medo. Tinha realmente medo. — O que é que vamos fazer, Michael? — disse ela. E subitamente sorriu. Um sorriso belo e caloroso. Ele riu baixinho. — Não sei, querida. Encolheu os ombros e abanou a cabeça. — Não sei. — Sabes o que é que eu quero de ti neste momento? — Não. Mas seja o que for, poderás tê-lo. Ela deu-lhe a mão. — Fala-me desta casa, disse, olhando nos olhos. — Diz-me tudo o que sabes sobre uma casa como esta e diz-me se pode realmente ser recuperada. — Querida, a casa está exatamente à espera disso. Precisamente disso. É tão sólida como qualquer castelo em Montclave ou Donleith. Tu conseguirias recuperá-la? Não estou a dizer com as tuas próprias mãos. Adoraria fazê-lo com as minhas próprias mãos. Olhou subitamente para elas, aquelas malditas mãos enluvadas. Há quanto tempo é que ele não pegava no martelo e em pregos, ou no cabo de uma serra, ou aplicava uma plaina na madeira? E depois olhou para cima, para o arco pintado por cima deles, para a longa extensão de teto com a sua tinta rachada e a pelar. Como eu gostaria de o fazer, disse. E se tivesses carta branca, pudesses contratar toda e qualquer pessoa que quisesses, estucadores, pintores, operários, pessoas para restaurarem toda a casa, para restaurarem todos os recantos e nichos. As suas palavras continuaram lentas e contudo exuberantes, mas ele sabia tudo o que ela estava a dizer, compreendia, e pensou se ela conseguia compreender o que aquilo realmente significava para ele. O seu maior sonho de sempre tinha sido trabalhar numa casa como aquela, mas não era apenas uma casa, era aquela casa. E voltou muito atrás, na sua memória, até ao tempo em que era rapaz, junto do portão, um rapaz que foi à biblioteca e tirou das estantes todos os livros que tinham desenhos daquela casa, daquela mesma sala, daquele mesmo corredor, porque nunca sonhou que veria aquelas salas, a não ser nos livros. E na visão, a mulher dissera-lhe, convergindo neste próprio momento no tempo, nesta casa, naquele momento crucial em que... Michael, queres fazê-lo? Ele viu, através de um véu, o rosto dela iluminar-se, como o rosto de uma criança, mas parecia estar tão longe, tão radiosa e feliz e distante. És tu, Débora? Michael, tira as luvas, disse Rowan, sobressaltando com o seu súbito tom áspero. Volta ao trabalho. Volta a seres tu. Durante 50 anos ninguém foi feliz nesta casa. Ninguém amou nesta casa. Ninguém ganhou. É a altura de fazermos amor aqui. E ganharmos aqui. É a altura de ganharmos esta casa para si própria. Soube isso quando acabei de ler o dossiê das bruxas Mayfair. Michael, esta é a nossa casa. Mas podes alterar. Nunca penses por um instante que seja, que não tens poder para isso. O poder vem. Michael, responde-me. Alterar o quê? Não me deixem assim, digam-me. Mas eles tinham-se ido embora, exatamente como se nunca se tivessem aproximado. E ele estava ali, ao lado de Rowan, ao sol, no chão quente, cor de âmbar. E ela estava à espera que ele respondesse. E a casa aguardava, a bela casa, sob as suas camadas de ferrugem e terra, sob as suas sombras e as suas trepadeiras emaranhadas, sob o calor e a umidade, ela aguardava. Sim, querida, sim, disse ele. Como se acordasse de um sonho, os seus sentidos, subitamente inundados com a fragrância de Madre Silva na rede do alpendre, e o canto dos pássaros lá fora, e o calor do próprio sol que os aquecia, virou-se no meio da comprida sala. Luz, Rowan, temos de deixar entrar a luz. Anda, disse, pegando-lhe na mão. Vamos ver se estas velhas portadas ainda abrem.